para la COP, la Yellow Zone, ou Zona Amarilla, foi criada por el movimiento COP das Baixadas, que reúne organizaciones comunitarias y colectivos locales de Belém. La Zona Amarilla busca llevar la COP a las periferias de la capital del estado, de Pará, y promover el diálogo sobre justicia climática en esos territorios. Al fin y al cabo, la COP no ocurre solo dentro de las salas de negociación, también vive en las calles, en las comunidades y en las ideas que cada persona aporta. Este es Nacional en la COP30. Natalia Méndez hizo la investigación, producción y presentación en portugués y en inglés. Soy Cariane Costa y hago la presentación de la versión en español. Montaje y sonido de Mesías Melo. En este episodio usamos información del curso ¿Qué es la COP? De ENAP en colaboración con Apolitical, una producción de Radio Nacional, una emisora pública de la EBC, empresa Brasil de comunicación. Nacional en la COP30. Escuchaste Radio Nacional Brasil, servicio internacional. Neste momento, encerramos a transmissão em ondas curtas da Rádio Nacional da Amazônia, em 6.180 e 11.780 kHz. Você pode continuar a .mc.com.br/Nacional Amazônia. A Rádio Nacional AM 980 kHz segue com a transmissão normal. Rádio Nacional, Rádio Nacional. Nacional FM, Brasília e Tabatinga 96,1, São Luís 93,7, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife 87,1 MHz. AM, Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Batuta apresenta Prelúdios com Arthur Dapierre. Ainda faltam 3 meses quase inteiros para o ano acabar, mas acho pouco provável que algum livro mexa comigo do jeito que Times Echo, do crítico americano Jeremy Eichler, mexeu. Traduzindo, o subtítulo abandona a poesia do título e vai direto ao ponto. A Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e a música da rememoração. Publicado na Inglaterra em 2023 e ainda inédito no Brasil, o livro costura as dimensões estética, biográfica e histórica, um tipo de abordagem que sempre me encanta, de 4 obras produzidas em torno do maior conflito armado que o mundo testemunhou até hoje. Na ordem que Eichler as apresenta, as obras são Metamorfose, de Richard Strauss, Um Sobrevivente de Varsóvia, de Schoenberg, O Requiem de Guerra, de Britten e a Sinfonia número 13, Babi Yar, de Shostakovich. Um alemão, um austríaco, um inglês e um russo. Motivado por Times Echo, o programa de hoje traz a íntegra de 2 dessas obras e trechos das 2 outras, numa ordem que me pareceu mais expressiva para a audição. Vamos começar ouvindo os 10 minutos do primeiro movimento, Requiem Aeternam, da missa do pacifista Britten. Os intérpretes são o tenor Philip Langridge, cantando versos de poema de Wilfred Owen, morto na Primeira Guerra Mundial, coristas da Catedral de St. Paul e coro e orquestra sinfônica de Londres. O regente é Richard Hickox. Agora teremos a íntegra dos 7 minutos de um sobrevivente de Varsóvia, do profético Chamber, com coro e orquestra da BBC, regidos por Pierre Boulez. O barítono Günter Reich é o narrador. Must have been unconscious most of the time. remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged. The old prayer they had neglected for so many years. The forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw so long a time. The day began as usual. Reveille, when it still was dark. Get out, whether you slept or whether worries kept you awake the whole night. You had been separated from your children. From your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep? They told us again. Get out! The sergeant will be furious. They came out. Some very slow. The old ones, the sick. Some with nervous agility. They fear the sun. They hurry as much as they can. In vain. Much too much noise. Much too much commotion. And not fast enough. The Feldwebel shouts. Achtung! Stillgestanden! Na, wird's mal! Oder soll ich mit dem Gewehrkolben nachhelfen? Na gut, wenn ihr es durchaus so haben wollt. The sergeant and his subordinates hit everyone. Young or old, strong or sick, guilty or innocent. It was painful to hear the groaning and mourning. I heard it, though I'd been hit very hard. So hard that I couldn't help falling down. We all on the ground who couldn't stand up were then beaten over the head. I must have been unconscious. The next thing I knew was a soldier saying, "They are all dead." Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay beside, half conscious. It had become very still. Fear. I heard the sergeant shouting, "Abzählen!" They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Achtung! The sergeant shouted again. Russia! Nochmals von vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viel ich zur Gaskammer abliefere! Zählen. They began again, first slowly. One, two, three, four. It came faster and faster, so fast that they finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, I'm Vamos ouvir os quase 8 minutos do segundo movimento, Humor da Allegretto, da Sinfonia número 13, do torturado Shostakovich, batizada Babiar por lembrar o massacre de mais de 33 mil judeus ocorrido numa ravina próxima a Kiev, em 1941. Os intérpretes são o baixo Vitaly Kovalyov, os coros da Filarmônica e da Sinfônica de Londres e a Orquestra Sinfônica de Londres. Gianandrea Nozeda, rege. Thank you. Para finalizar, a íntegra dos quase 28 minutos puramente instrumentais das Metamorfoses, de Richard Strauss, que foi no mínimo ambíguo em relação ao regime nazista. Vamos ouvir as Metamorfoses nas cordas da Filarmônica de Berlim, regida por Herbert von Karajan. esta foram as Metamorfoses, de Richard Strauss, obra composta em 1945, diante da devastação em sua Alemanha natal. Prelúdios, com Arthur Dapieve. Edição Felipe de Castro. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles. Rádio Nacional. Nasceu para a vida o amor, enxugando sereno com seus raios solares, cheio de esplendor. Com toda a beleza celestial, em homenagem a Santa Clara. Santa Clara. Santa Clara clareou. E aqui quando chegar. Nacional AM Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O seu reencontro é aqui, Madrugada Nacional. No verso e na música também se compõe a notícia. Madrugada Nacional. Agora em Brasília, pontualmente, 12:30. Oh, você, querido ouvinte, comece o seu dia com fé e reflexão. Uma palavra de ânimo pode ser o que você precisa para transformar as próximas horas do dia de hoje. Nesse dia abençoado, que tenhamos nossas forças renovadas pela fé de que nada acontece sem a permissão do Criador. Que hoje possamos viver em plenitude tudo aquilo que temos para viver. Faça o seu melhor, pense positivo e tenha muita fé. Hoje é dia de grandes conquistas. O Criador conhece seus sonhos e desejos mais profundos. Descanse e tenha fé. E o melhor Ele fará. Este é mais um dia que Ele nos dá. E creia que Ele está preparando coisas grandiosas para todos nós. Grandes coisas que Ele tem guardado para aqueles que creem, que têm fé. É na tempestade que provamos nossa fé. Que esse dia te traga a força e a coragem necessárias para vencer todas as suas dificuldades. Que nunca te falte a força para lutar e a fé para acreditar. Ei, nunca desanime. A vitória é certa. Esqueça o que ficou para trás e lembre-se que há muito a conquistar no dia de hoje. Vamos em frente e com fé chegaremos lá. O dia está apenas começando. Lembre-se que com fé tudo é possível na vida. Então acredite em você e no Criador. E o seu dia será incrível. A fé é a luz. A fé é a luz que guia nossa jornada e nos dá força para enfrentar todos os obstáculos. Ei, que você, querido ouvinte, tenha um bom dia cheio de esperanças e conquistas no dia de hoje. Brasília, 4:00, de um novo dia. Uop. Pegue seu par, vamos bailar el mambo. Minha querida Brasília, bom dia, meu querido Brasil. E olha aí, pela emissora mais potente da América Latina, querendo ou não querendo, mas é ela, Rádio Nacional de Brasília, estamos começando com muito alto astral, mais um programa com a marca nacional. Simplesmente, Madrugada Nacional. E olha aí, cada dia é uma nova página em branco na história da nossa vida. Novas oportunidades surgem e é necessário agarrarmos com muita fé. Então, olhe para o dia de hoje, para o caminho que tem pela frente, isso com muita fé. Acredito que o melhor ainda está por vir na sua vida e desistir dos seus sonhos e da vida nunca será opção, não é verdade? Então, sorria para a vida sem medo e sinta a bênção de ser mais feliz e tenha um bom dia! E a nossa equipe de trabalho, que é muito profissional, veja bem, a produção é ela, Luziânia Xavier. Aqui no estúdio, na mesa de som e áudio, trabalham os técnicos, ele, Otávio Fernandes. Na central técnica de operações, trabalham os técnicos, ele, Azul. E na apresentação aqui do programa Madrugada Nacional, fica na minha responsabilidade, eu, João Manque Brown. Brasília, meia-noite, 7 minutos de um novo dia. Mais contraditório do que uma mulher. Mulher que pensa com coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre outras almas, que dá à luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera. Que das asas ensina a voar, mas que não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes, que com uma mágica transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precise chorar. É, feliz do homem que, por um dia souber, entender a alma da mulher. Hoje que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo. Não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Quero ternura em nossa vida. Quero viver por toda a vida pensando hoje em ti. Hoje que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Só mais uma noite, quero viver junto. vezes a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossa vida, quero viver por toda a vida pensando em ti. Primeira vez em que eu te vi, eu nunca me esqueci daquele dia, tão cheio de ternura e de alegria. Começava o nosso grande amor. Havia tanta paz no seu olhar e amor no seu sorriso de menino. O sentimento a gente não domina quando se percebe um grande amor. Percebi então que o seu olhar alguma coisa me dizia. Tanta coisa linda, tudo aquilo que meu coração queria. Tanta emoção no coração já não podia ser contida, pois eu acabava de encontrar o grande amor da minha vida. Dia inesquecível te encontrei, nos abraçamos demoradamente, depois nós nos olhamos longamente, sabendo que era ter um grande amor. Palavras lindas, cheias de emoção, diziam o quanto a gente já se amava. Mais perto cada vez eu te falava que a gente respirava o mesmo ar. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei o meu desejo. Como uma criança não cabia em mim tanta felicidade, e como um adulto eu não podia acreditar que era verdade. Esse amor que um dia nos uniu e enche a nossa vida de alegria, com beijos como aquele todo dia, a gente não se cansa de lembrar. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei o meu desejo. Como uma criança não cabia em mim tanta felicidade. E como um adulto eu não podia acreditar que era verdade. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei o meu desejo. Como uma criança não cabia em mim tanta felicidade. Um horizonte azul, nos olhos uma lágrima, volte amor. Como é possível um ano sem você? Só peço que me escreva, estou a esperar. Um ano é como um século. Volte, amor. É tão difícil viver sem ter você. Vem, vem que a alegria foi aquele dia com você. Volte, amor. Deixei você, recomeçou pra mim a solidão. Meu mundo aqui se resume na lembrança dos dias felizes do nosso amor. A rosa que você me deu, eu ainda guardo, mas deve ter murchado entre as páginas de um livro que eu não consigo mais ler. Será que não entende? O mundo segue em frente, o tempo não esperará. Volte, amor, quem sabe me esquecerá. O tempo passará. Madrugada Nacional. Apresentação, João Mac Brown. lembre-se que cada dia nasce de um novo amanhecer e cada novo amanhecer traz uma nova oportunidade de recomeçar. Cada novo amanhecer tem cara de recomeço. Mesmo que o cenário das nossas vidas continue o mesmo, tem aquela vontade dentro da gente de fazer as coisas darem certo, de nos darmos novas chances. De acreditar que vale a pena acordar todos os dias, vestir nosso melhor sorriso e de ir à luta. Com a cara, o coração e a coragem, podemos vencer na vida. É? Portanto, fé no Criador, fé na vida. Brasília, meia-noite, 23 minutos. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, meia-noite, 23 minutos de um novo dia. E a você, querido ouvinte, é você mesmo. Você está sintonizando aqui na emissora mais potente da América Latina. É, querendo ou não querendo mais, é ela, Rádio Nacional de Brasília, que é via satélite para todo o Brasil e via internet para o mundo. Programa é o Madrugada Nacional, aqui com a gente, simplesmente um pouquinho diferente. É tudo alto astral. A propósito, você sintonizado com todos nós aqui no programa. Ei, obrigado pela sua sintonia e que tenha você um bom dia. Mas, aquele bom dia mesmo de todo o coração. Estamos conversados? Então, tons, né? Mas eu lembro assim, hoje é dia 10 de outubro, não é isso? É, portanto, hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado anualmente todo dia 10 de outubro. É uma data celebrada globalmente para conscientizar sobre questões relacionadas à saúde mental. Ela busca reduzir o estigma em torno dos transtornos mentais, promover a compreensão e o apoio às pessoas que enfrentam desafios de saúde mental, além de incentivar governos de todo o mundo a destinarem parte de seus recursos para essa área. A data é marcada por campanhas de conscientização, eventos educacionais e discussões sobre temas relevantes para a saúde mental. No Brasil, o Ministério da Saúde promove um conjunto de ações dentro da Política Nacional de Saúde Mental que visa fornecer assistência às pessoas com necessidades específicas em saúde mental no país, como ações de prevenção ao suicídio. Surgiu no ano de 1992 com o intuito de promover a conscientização sobre a saúde mental em nível global. E ainda hoje, sexta-feira, dia 10 de outubro, é comemorado também o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data tem como objetivo incentivar a reflexão dos números da violência contra a mulher e o que se tem feito para combater o problema. No Brasil, as brasileiras e estrangeiras contam com a Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180. 180. No dia 10 de outubro de 1980, foi marcado por um movimento que começou em São Paulo, quando mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal para protestar contra o aumento dos crimes do gênero em todo o país. A partir daí, a data faz parte do calendário das celebrações femininas no Brasil. Devido à coragem dessas manifestantes, no ano de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar, isso contra a mulher. Hoje, sexta-feira, tem chuvas fortes na maior parte do país. Hoje, sexta-feira, dia 10, as instabilidades do sul do país ainda atuam principalmente sobre o Paraná e Santa Catarina, com risco de chuva forte tanto no litoral quanto no interior, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. No Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar firme com o afastamento da massa polar e as temperaturas voltam a subir. São Paulo tem previsão de chuva forte em várias áreas, inclusive no litoral e no interior. Também há previsão de chuva no centro-sul e no leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O frio também continua na região sudeste, pelo menos até o começo da próxima semana. No centro-oeste, esta sexta-feira será marcada por instabilidades em Mato Grosso do Sul, com chance de precipitações principalmente no sul e leste do estado. Goiás também pode ter pancadas no sul. Em Mato Grosso, as chuvas continuam especialmente no norte e interior. No nordeste, o dia é tempo instável no litoral leste da região, com chuvas desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Também pode chover no litoral e no interior do Maranhão. Já no interior, o tempo segue firme, com sol forte e baixa umidade. Na região norte, o padrão de instabilidades continua. A previsão de chuva em praticamente toda a região, com destaque para Amazonas, Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins, onde há risco para temporais. Chega ao Brasil a primeira remessa de Fomepizol, que é o antídoto contra o metanol. A reportagem é de Sara Guimes. Nesta quinta-feira, chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos a primeira remessa de Fomepizol, antídoto usado para tratar intoxicações por metanol. O Brasil recebeu 2.500 unidades adquiridas de uma fábrica no Japão. O Ministério da Saúde começou a distribuição de 1.500 unidades desse lote. O estado de São Paulo vai receber 288 unidades e tem prioridade por concentrar a maioria dos casos. Segundo a última atualização do governo do estado, são 23 casos confirmados, sendo 5 óbitos e 148 casos em investigação. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, comentou que o país já tem disponível o etanol farmacêutico, outro antídoto para tratar intoxicações por metanol. A secretária também explicou sobre a quantidade de ampolas utilizadas para cada tipo de antídoto. É cerca de 30 ampolas por paciente no etanol. No Fomepizol, a média está sendo, que diz na literatura internacional, porque a gente não tem experiência com esse produto, isso é um produto raro no mundo. Então essa compra em tempo recorde foi algo nunca visto, né? Acho que essa parceria com a OPAS para compra aconteceu. Então a estimativa é que em torno de 4 ampolas por paciente, mas vai variar muito do caso, do peso do paciente, do tempo de evolução e tudo mais. Segundo o Ministério, já foi iniciada a compra de outras 5 mil ampolas de Fomepizol, que tem validade de 2 anos. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Leandro Safatli, informou que teve início o treinamento de 5 mil agentes de vigilância, policiais e funcionários do Ministério da Agricultura para enfrentar as ocorrências. Como identificar a garrafa suspeita, como ele fazer a coleta dessa amostra e como entregar essa amostra para os laboratórios fazerem as análises de contaminação, se tem contaminação ou não da bebida por metanol. Na próxima sexta-feira, os outros 11 estados, além de São Paulo, que registraram ocorrências suspeitas, também vão receber o antídoto. São eles: Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Piauí, Espírito Santo, Goiás, Acre, Paraíba e Rondônia. Depois, a distribuição será feita para o restante do Brasil e o estoque do Ministério da Saúde ainda vai contar com 1.000 ampolas. Os únicos estados com casos confirmados, além de São Paulo, são Paraná, com 3, e Rio Grande do Sul, com 1. Em todo o país, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, foram 259 notificações, 235 casos em investigação. E no estado de São Paulo, foi deflagrada nesta quinta-feira a Operação Gota a Gota, ação da Secretaria da Fazenda em parceria com a Polícia Civil para investigar possíveis infrações na comercialização de bebidas destiladas. 12 locais foram alvos da fiscalização. 11 estabelecimentos na capital paulista e um em Embu das Artes são investigados por suspeita de infrações, como ligação com bares já interditados ou com casos de intoxicação sob apuração, notas fiscais de vendas sem comprovação da origem das bebidas e até mesmo notas que indicam operações simuladas ou que não existem. No total, no estado paulista, 26 locais foram fiscalizados e 13 interditados. Com produção de Helder Castro, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Meia-noite, 32 minutos em Brasília. Programa CEP. Favelas passam a ter código de endereçamento postal. As informações é com a repórter Priscila Terezo. Todas as favelas brasileiras agora possuem um CEP, o Código de Endereçamento Postal. O anúncio oficial, com detalhes do processo de endereçamento, números e dados, foi feito nesta quarta-feira pelo governo federal, em evento coordenado pelo Ministério das Cidades. Foram implementados CEPs para as 12.348 favelas e comunidades urbanas que constam no último censo do IBGE. Nesses locais, vivem mais de 16 milhões de pessoas, o que equivale a cerca de 8% da população do país, a maioria pretos e pardos. Segundo o ministro Jader Filho, mais do que um número, ter um CEP possibilita dignidade para as pessoas que estão nas periferias e que não tinham acesso ao básico, a exemplo de levar os filhos a um posto de saúde próximo de casa. Essa ação é a conclusão da meta 1 do programa CEP para Todos, que implementou um código postal geral em cada uma das favelas e comunidades urbanas do Brasil. O programa, uma parceria entre os Ministérios das Cidades, das Comunicações e o IBGE, foi lançado em novembro de 2024 dentro do programa Periferia Viva. Entre os próximos passos estão um levantamento das comunidades para mapear ruas, vielas e becos e a garantia de atendimento físico em posto ou agência dos Correios em 100 favelas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Olha aí, reta final. Falta um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2025. Nessa edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, aplicará as provas nos dias 9 e 16 de novembro. Excepcionalmente, três municípios do Pará, ou seja, Belém, Ananindeua e Marituba, terão agenda diferenciada devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, entre 10 e 21 de novembro. Somente nesses municípios, a aplicação do Enem 2025 será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. O Enem 2025 será aplicado em 1.804 municípios brasileiros. O local de prova de cada participante será informado no cartão de confirmação da inscrição, que será disponibilizado na internet, isso em data a ser divulgado pelo INEP. Brasília, meia-noite e 35 minutos. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, meia-noite e 35 minutos de um novo dia. Programa Madrugada Nacional, sequência da sua programação musical. Simbora. Um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Fiz um estandarte com as minhas mágoas. sua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo. No velho som da minha surda divide meus versos. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Nelas do pandeiro coloquei surdina. Marquei o último ensaio em qualquer esquina. Manchei o verde e esperança da nossa bandeira. Marquei o dia do desfile para quarta-feira. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. depois de Madureira, fica depois de Madureira, antes de Bento Ribeiro, onde se canta samba o ano inteiro. Lá o samba verdadeiro de raiz faz a mocidade mais feliz. Me orgulho de ser aprendiz da minha querida velha guarda da Portela, sentinela. Hoje eu canto em seu louvor, Casquinha, Alberto Lonato, esses nego bom de fato, Argemiro, Casimiro e Monarco. Fica depois de Madureira, fica depois de Madureira, antes de Bento Mineiro, onde se canta samba o ano inteiro. É, lá o samba verdadeiro de raiz faz a mocidade da minha querida velha guarda da Portela, sentinela. Hoje eu canto em seu louvor, Casquinha, Alberto Lonato, esses nego bom de fato, Argemiro, Casimiro e Monarco. Bairro que não existe demanda, perto de Rocha Miranda, envolvente como é meu Irajá. Me lembro, até me causa arrepio, da beira do rio, um pagode que tinha por lá, onde a gente cantava cartola, candeia, velha Niceto, com seus versos de primeira, mestre Silas de Oliveira. Paulo da Portela foi quem deu a luz ao samba que ilumina Oswaldo Cruz. Paulo causa arrepio do tempo da beira do rio, um pagode que tinha por lá, onde a gente cantava cartola, candeia, velha Aniceto, com seus versos de primeira, mestre Silas de Oliveira. Paulo da Portela foi quem deu a luz ao samba que ilumina os povos. Paulo Madrugada Nacional. Apresentação, João Mac Brown. O Criador está sempre no comando, né, não é? Ele nunca nos abandona e tem um plano para cada um de nós, dia após dia. É fácil desistir e perder a fé quando o caminho fica muito difícil no nosso dia a dia, não é verdade? Mas aqueles que acreditam e têm o coração cheio de amor que vem do Criador, nem as maiores tempestades conseguem derrubá-lo. Pois a fé é a mão invisível do Criador nos levantando e fazendo atravessar rios de dificuldades no dia a dia. Ei, basta acreditar e confiar, porque Ele vai te conduzir a seus passos até a felicidade, e assim sendo ter um bom dia. Agora em Brasília, meia-noite e 48 minutos. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, meia-noite e 48 minutos de um novo dia. Mas, atenção você, querido ouvinte de todo o Brasil. A partir de agora, os nossos telefones aqui do estúdio estão todos liberados para sua participação. Portanto, você de qualquer parte do Brasil, ligue, participe, mande o seu alô, o seu recado com muito amor. Lembrando que aqui no programa Madrugada Nacional, aqui se fala em paz, se fala em amor, palavra de autoajuda, autoestima. É ou não é? Isso, fazer boas e novas amizades. Amar a tudo e a todos. Esse sim é o sentido da vida. Porque, caso contrário, vamos todos ao popular. Sem futuro. Não é verdade? Parabéns, você é uma pessoa super inteligente, é nesse naipe, né? Bom, telefone do estúdio, porventura você não tem aí queira participar. Então vamos lá, desde já, anote os números dos telefones aqui do estúdio. 37995742, tá bom? Deu ocupado? Não perca tempo, né, meu? Então diz quanto. 37995743. DDD 61616. Lembrando que você também poderá participar aqui do programa pelo nosso WhatsApp. Isso mesmo, pelo nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você vai mandar o seu alô, o seu recadinho com muito amor, tá? Isso, e a sua mensagem, ela pode ser em texto ou em áudio, porque a gente divulga para você com todo carinho para esse nosso imenso e querido Brasil. Estamos com... o número do WhatsApp, você vai participar pelo WhatsApp? Então vamos lá, note aí. 99674-1536, tá bom? Vou repetir. 99674-1536, tá bom? DDD de Brasília, 616161. Antecipadamente, obrigado pela sua participação. Estamos conversando? Tontons. Bom, agora em Brasília, meia-noite e 51 minutos. Acerta o reloginho com a Rádio Nacional. Brasília, meia-noite e 51 minutos de um novo dia. Mas o telefone tocou. Vamos atendê-lo? Alô? Bom dia, Joãozinho. Bom dia, minha querida Valdineia. Tudo bem com você, querida? Estamos em paz. Tá aprendendo, né? Tá certo, é isso aí. Gostei. Sextou, né, Valdineia? Sextou. Ontem eu nem dormi. Ontem choveu aqui muito, ontem. Choveu muito aí no Rio de Janeiro ontem, né? Foi ontem, aí eu saí de ir pro médico, eu tava cansada, não vi programa nenhum. Tá. Mas é importante que você tá cuidando da sua saúde, né? Tô cuidando, querida. Isso. Então, vou deixar um bom dia rapidinho pros meninos aí. Certo, obrigado em nome de todos. Pro Luiz Gonçalves, a Manoel Mucia, o Marquinho do Ali e a equipe. A Sandrinha, colega minha aqui de Nova Iguaçu, que está participando. É, a Sandrinha aí do Rio, é a Sandrinha, verdade. É, minha colega. Minha coleguinha sua. Eu... Aquele bolso da TVA é gambiarra. Da onde? Aquele moço que cria treinasse lá. Ah, é o gambiarra, é o gambiarra, lá em Pau do Céu, Rio Grande do Norte. Um bom dia para ele. Isso. E o Antônio Nunes aí. E a Milena. E para Aninha. As duas, Teodora. E para sua equipe linda, maravilhosa. Obrigado. E o meu brilhantão. Ah, bom. Quem é? Tá certo, querido. Obrigado pelo carinho. Tá bom, lindão. Bom dia. Bom dia pra... Manda mais. Tá certo. Tá certo, querida. Obrigado, viu? Tudo de bom para você. Isso, ótima sexta-feira para você. Sexto, né? Agora em Brasília, meia-noite e 54 minutos, ou seja, faltando 6 minutinhos para uma hora, tá bom? Sentou o reloginho encarado na sua mão? Mas o telefone tocou. Vamos atender? Alô? Bom dia, Joel. Francisco Mendes? Francisco Mendes, Terezinha de Oeiro. Diga aí, meu irmãozinho, tudo na paz, tranquilo? Tudo na paz, tudo tranquilo. Mesmo. Amém, amém, assim que se fala, isso, gostei. Diga lá. Eu já gostaria de pedir uma moda, João. Qual é a moda? Nelsonete, tudo passará. Tudo passará, Nelsonete, tá certo. O Otávio tá vendo aqui no computador. E gostaria de oferecer para Teodora 1, Teodora 2, Manuel Messias, Antônio Pessoa, Olinha em Brasília, Conceição, Milena no Recanto da Ema, também em Brasília. E também gostaria de oferecer para o meu amigo Juarez, Sonia, Valdinello, Nelo Teclado, Marinalva, Tarcifa, Rio de Janeiro. Beto Padeira, Aguardida, Goiás, Rosa Caetano, Luziano, Goiás, Luz de Costa, na cidade de Uruaçu, Goiás, Francisco Estrela, Palestina, no Pará, Luiz Fernando, Lagoinha, na Bahia, Carminha Ieda, da Paz, Socorro, Boa Vista, Roraima, Clarice, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Gambiarra, o meu morreu, meu amigo... Na Gambiarra, Rio Grande do Norte. E como eu morreu, é o Edgar. E também, João, aqui para Teresina, Zé Roberto, sua esposa, Dona Maria Francisca, Moisés Duarte, Luiz Maranhão, meu xará Mendes, Parnaíba, Piauí, vizinho na cidade de Eliseu Martins, Piauí, e para todos os amigos e amigas que estão ligados na melhor audiência da madrugada, que legal, apresentado pelo meu amigo João Mati Brau na Rádio Nacional. Fica com Deus, João. Valeu, garotinho. Você também. Até segunda. Até segunda. Uma sexta-feira para você maravilhosa, tá bom? Isso, tudo de bom para você. Francisco Mendes, lá de Teresina, Piauí, marcando presença aqui no programa Madrugada Nacional, né? A gente aproveita a oportunidade e manda aqui um alô, desejar um ótimo dia a todos os nossos queridos ouvintes do Estadão do Piauí, né? Já visto que a audiência do programa no estado do Piauí, a audiência da Madrugada Nacional é nota mil, né? Bom, agora em Brasília, faltando 3 minutinhos para uma hora. Acerta o reloginho aqui nacional, isso. Faltando 3 minutos para uma hora em Brasília, tá bom? Mas o telefone tocou. Vamos atender. Alô? Bom dia, meu amigo. Bom dia. Júnior? Isto. Opa, diga aí, garotinho, na paz? Muito tempo, hein? Opa, tava, né? Quanto tempo não falo com você? Exatamente. Eu espero que esteja tudo bem com você. Tudo bem? Com saúde? Paz de Deus, né? Bom, né? Ah, claro, primeiramente ele, né? Aqui muita chuva, viu? Tá chovendo aí muito em Santos, aí, São Paulo? Muita chuva. Opa, tá certo. É, agora acho que começou a chuva, né? Tá meio secura aí. A natureza, né? Ué, vamos respeitar, é assim que funciona, né? Não é do jeito que a gente quer, não, né? As plantas precisam de água, nós também. Sim, o ser humano, né? Nada, não há vida sem água, não existe, né? Deus manda, tá bom, tá ótimo. Claro, e ele sabe o que faz, né? E a gente não sabe o que fala. Tá certo. Abençoado de Deus, né? Claro, falou tudo. Mas diga lá. Ô, João. Oi. Tô ligando pra você, hein? Tô namorando, certo? Ah, você tá namorando? Tô namorando. Ó, rapaz. Só ao vivo. Você é um programa, você arruma um casamento. Todos os homens, todas as mulheres. Você é um casamento inteiro, né? Que bacana, mas me deixa muito feliz, rapaz, saber que você está amando. Olha aí, o amor é lindo, né? Parabéns, ô Júnior. Em primeiro lugar, todos os parabéns para você, tá? Certo. Você ajuda muitas pessoas. Isso. Entendeu? Na medida, isso. Você tem um coração muito bom. Amém. Eu conheço você há muito tempo. Sim, tô mentindo, João? Não, tudo bem. Tudo bem. Eu fui aí muito tempo. É. Acho que você já me conhece ao vivo, né? Sim, claro, claro. Não esqueci de você jamais. Eu tenho um carinho por vocês aí, entendeu? Opa, que bom. Obrigado. Obrigado. Eu ofereço essa música para ela, tá? Tá certo. Isso. Era uma estrela. Olhei para ela. Quando eu conheci, nunca vou esquecer por nada. Sempre vou te amar. Te amo. Maravilha, maravilha. É isso aí, João. Parabéns. Ah, tá certo, então. Eu ofereço para ela. Isso. Ofereço por você. Obrigado. Muito respeito. Sim, sim, sim, sim. Tá? Uhum. Eu ofereço essa senhorita, atendeu o telefone. Ah, a Luziana. A Luziana também, é da equipe, é. Ela me deu um conselho, muito bem, entendeu? Ah, que bom. Opa, então tá bom. Opa. Nota 1000 para ela, entendeu? Sim, sim. Deus acompanhe você, Deus ajude todo mundo aí, vocês aí, tá? Amém, amém. A ti também, felicidade e parabéns mais uma vez, viu, Júnior? Muito obrigado, João. Falou. Muito obrigado pela participação. Aí, tá? Tá legal, ótima sexta-feira pra você, garotinho. Ótimo final de semana. Você aí, tá bom? Tchau, tchau. Júnior, lá da cidade de Santos, São Paulo, né? É, encontrou o amor da vida dele, né? É, está amando. É, o que se leva dessa vida aí é amor, né? Amar, amar a tudo e a todos, né? É, infeliz quem não quer saber de amar, né? Aí fica aí... Porque minha vida... Já chorar não, meu. Não sabe amar, né? Tem que amar. Não é passar ruim, não. É, amar. Agora em Brasília, pontualmente, uma hora em Brasília, pontualmente, mas a madrugada nacional não pode parar, por quê? Ouvinte ao telefone. Vai, quem tá vindo aqui participar do programa aqui pelo avião? Aterrissou. Olha a poeira. Olha quem vem no meio da poeira lá. Olha quem vem no meio da poeira. Beto! Mas que brau, acabei de chegar em Tóquio, Mato Brau. Ah, você tá chegando de Tóquio? Tô morando em Tóquio, Mato Brau. Ah, que maravilha. Tá tudo bem com o senhor, senhor Beto Padilha? Graças a Deus, tudo na paz. Tá como Deus quer, Mato Brau. Amém. Amém, isso. Tô assim, me cuidando. Isso, tem que cuidar. Quem gosta de você é você mesmo. Amém, pra eu dar um pulinho aí, se Deus quiser, Marcos. Isso, vem assim. As portas da Rádio Nacional estarão abertas pra você 24 horas. Obrigado, eu quero dar os parabéns pra essa moça maravilhosa que atende nós com toda a educação. Ah, cara. Sim, a Luziana, a Xavier, é verdade. Luziana, eu vou fazer um verso pra você, Luziana. Ah, fazer um verso pra Luziana? Vou. Então faz o verso aí pra Luziana, vamos lá. Eu queria ser um pássaro pra baixinho voar. Chegar na Nacional, primeiramente, Luziana, me olhar. É. Dizer com você, Luziana, que o vovô e que o tio Beto Padeiro vai lanchar. Oh. Juntamente com o Marquidão e o Gustavo Fernandes. Ô, Marquidão, eu aqui, eu tô do mesmo jeito, Marquidão. Tá, no mundo, o Agião não muda nada, não, do mesmo jeitinho, mesmo jeitinho. Tá com a mesma coca, Marquidão. Tá o quê? Com aquela folga ali ainda, folgado. Ah, tá, continua a folga. Eu acabo com isso. Aí, ó. Aí. Cadê ele? Tá aí, Matheus? Tá, escuta ele falar aí. Ô, Agil. Agil, rapaz, que saudade de você, rapaz. Tá com saudade do Agil, né? Então tá bom. Ele também, com certeza, tem saudade de ti. Eu quero aqui, Maquibral, agradecer a todos os ouvintes da Nacional que sempre estão levando o Gugu Beto Padeiro. Verdade. Estou com o saco do Gugu Inácio. Verdade. O Beto Padeiro. É. Quero deixar aquele abraço para todos. Aquele Terezinha que eu vi mandando uma nossa cabine, Maquibral. Terezinha? É Terezinha que falou aí. Ah, é o Francisco Mendes. Né? Atenção Francisco Mendes, ouça a próxima música que o Beto Padeiro te oferece com prova de muito amizade através da Rádio Nacional Brasília 980 AM. Ô Batidão, eu posso com você falar com o Batidão? É claro, nota mil, oh, fantástico. Que agora, Batidão, ainda está entre nós, Batidão? Ela vai te bater. Fica mexendo com a Teodora. Quem quem tá rindo aí? Essa é o Otávio. É o Otávio, Otávio tá sendo engraçado aqui, ó. Aí, tá vendo? Eu quero aí. Mas que lá o Otávio começou aí, era um guri, Magrinho, é, o homem agora tá poderoso, rapaz. O homem agora tá poderoso. Otávio, que Deus abençoe você, sua esposa, sua filha, viu? Isso, amém. Né, Maquibral? Claro, claro. Aí eu vou terminar aqui, porque tem muita gente que quer falar também. Então tá bom. Vamos pra aqui falar com você, Maquibral, que é que maravilhosa. Tá certo, eu te agradeço, Maria Aparecida, cara. Tá te ouvindo com certeza, deixar um abraço pra ela, pro Antônio do Sul. Isso. Pra todos ouvintes, João Bezerra. I love to stay for you, Manai Stai. Uai, traduz esse francês aí, ué. Amanhã, se der, Maquibral, eu falo demais. Ah. Eu falo de novo, tá bom, Maquibral? Tá certo, então. Tá combinado. Tá combinado, Beto. Nacional. Legal, legal, legal. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, amém a todos nós. Tá aí o Beto Padeiro abrilhantando aqui o programa Madrugada Nacional. Sempre de bem com a vida, sempre de alto astral, né? Agora em Brasília, 1h05, vão ligando, porque o tempo tá passando, o mundo tá girando, tá dando volta, não podem parar, e o telefone tocou. Alô? Morreu! Eu tô aqui na paz, coração cheio de paz, cheio de amor, né? E vamos tintiando, pelejando com a vida aqui, tá bom demais, só tem que agradecer. E o senhor vai bem também? Com o cotovelo, o pescoço, dando bem. Ó, tá, põe outro ouvinte aí. Ou então, toma. Toma, viu? Toma. Ó, Ventivinha. A gente é bom, eu vou embora agora não. É, João. Comecei a semana, tá bem, viu? 68. 68 hoje? Glória a Deus, com a bênção de Deus. Rapaz, 68, cada um R$547,12. Rapaz, você tá com a bufunfa boa, hein, senhor? Ah, meu Deus, só hoje eu dei uma chavada e mandei um áudio pra mim perguntando. O que significa os 2 centavos, João? Responde pro Ademar Savoy. Os 2 centavos aí do caso. Os 2 centavos aí é o purê, ué. É o purê, né? É o purê que acompanha aí o... A liga? É, com liga. Tem a liga, né? Com liga e sem liga. E tem um purê na cor verde e na cor azul. A critério de cada um. E tem a liga, né? Aquela liga bem... Você parece ser liga assim de quiabo, né? Mal quem tá na treca? Quem tá na treca aí? É o Otávio. Vai, tá com quem, Otávio? Dá licença. Tá indo bem, graças a Deus, viu, João? Tá indo bem, né? Sextou, João, sextou, final de semana abençoado, viu, João? Ô, sextou hoje, sextou aí. Hoje é mais um dia de quê? Como é que é? Hoje é mais um dia de quê? Sextou. Sextou, é. Mais bens. É, pois é, hoje é mais um dia de paz, de amor, né? De esperança. Até o Júlio já conseguiu, hein? Júlio, eu venci com o Júlio. E atravessar 2000. É, o Júlio tá amando, pô, o Júlio tá, você viu? Aí eu vou pôr meu telefone lá, vou. Não, se o Júlio conseguiu, velho. Ah, não, eu vou pôr. Ah, então tá, põe o teu celular aí também, que você apanhar da Mariana, viu? Não, brincadeira, Mariana. A Mariana tá te ouvindo aí, quer ver dar um toque no teu celular, a Mariana? Quer ver? Quer ver, escuta? Ó. É ela. Não é diferente. Não, atende aí. É diferente. Atende, Edgar. Mariana, fala, meu amor, minha flor. Como é que você tá, minha linda? Ah, pronto. Responde aí, meu amor, como você está? Você me paga. Se te pegar na travessa da avenida. Qual chama aquela lá perto da asa dela lá, João? É, João? Oi. Lá perto dos palácios, mas chama que lá é. Ah, não sei de nada, não. Aí, Mariana, fala com ela aí. Fala. Eu tô com muita saudade de você. Ela tá com saudade de você. Diga. Tá, deixa eu te encontrar também. João, abraço pra todos os aniversariantes, João. Isso, pra todos. Isso, é muito vídeo, muitas bênçãos e muita felicidade, né, João? 10 de outubro, isso. É, que lindo. Olha o ano embora, que já foi, né, João? Já. Outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. Já tem até cheio de Natal, já, ué? Já, ué. Feliz Natal. Eu acho que a merenda vai ter alguma coisa de Natal, você duvida? É, é verdade. A luz O purê pra ter o Natal aí vai dar certo, hein, rapaz? no meu purê. Coitado. É. Meu purê, você tá doido. Ô, João. Vai embaixo da pia. Será que o café vai lá que dia, João? Acaba que vai no final de semana lá, né? Ah, deve ir lá no Tareco Lanche, né, Santa Maria. Ah, mas ele deve gravar alguma coisa pra nós, né, João? Claro, claro, com certeza. Então, um abraço pro Café e a namorada, o pessoal lá de Santa Maria, todos eles lá, né, João? Uhum. Aí não podemos esquecer nossos amigos, João Magui... Ah, o João Magnata. João Magnata, o Chocolate, aquela turma bola, todos os padeiros. Isso. Como Lucas de lá, Frazão. Os de Brasília, todo. Onde tiver um padeiro ouvindo, nós tá aí, né, João? São dezenas, centenas de padeiros aí na escuta aqui do programa aqui, rapaz. É verdade. João, eu não vi o Beto, chegou, foi de avião? Chegou no avião. Chegou no Boeing dele, 737. Agora chegou direitinho, arrumadinho. Ele mandou botar um arame na porta direitinho, amarrou lá direitinho, chegou agora tudo certinho. Que isso, tá aí. Ué, tá amarrada a porta do avião com barbante, ué. Agora botou agora um arame. Arame é mais forte, mais resistente. Nossa, tá doido, né? Então, aí, João. A Maria não quer dar toga, acho que ela vai. Ô, Maria, dá um toque de selada de cá, Maria. Não quer, João. Aí vai pro Café, faz Divina Raquelzinha, né? Uhum. O Adilson, o Ademar Savoia. Dadão e França, o Danco, o Tripinho, Vagalão, Quebra Galho, Fernandão, né? Paulão, também caminhoneiro. Manelzinho, Manel Messias, Zé Nero, Cadeuzão, Osório, Beto Padeiro, Lauro Jacó, ó. Zé Carlos Bechão, Zé Roberto, Zé do Ouro, Zé Noé, o Simbal, João Bizeu, João Camargo, João Cão, João da Cruz, né, João? Ô, gás! Já tô indo. Pelo amor de Deus, já me complicou. Onde que eu tô? Ah, o Alemão Repouso, Juarez do Rio de Janeiro, Juarez de São Paulo, né? O Miguel, o Gabriel, Milton Borges, assista agora, João! Olha a cena, vai botar o Galo até 57! Eu vou morrer! Você vai ser! Tchau pra você, viu? Viu, Otávio? Atende a Mariana aí, rapaz! Você quer, minha mãe? Você quer o quê, Mariana? Você quer o quê? O que você quer? Fala. Oi, meu amor, como vai? Vai bem, eu tô por aqui com você. Tchau, João. Esse mundo é bom demais, gente. Basta a gente olhar o lado positivo das coisas, né? Isso aí, é bom demais. Valeu, Edgar! Edgar lá de Uberlândia, Minas Gerais, marcando presença aqui no programa Madrugada Nacional, sempre de bem com a vida, sempre de alto céu, né? Agora em Brasília, 1h11, mas o programa não pode parar, por quê? Ouvinte ao telefone. Alô? Bom dia, João. Quem fala? Manel Messias, do setor pessoa. Manel Messias, mano. Manel, como é que você tá, Manel Messias? Só o ouro. Só o ouro? É. Mas rapaz, você está extravagante. Você está brilhante. Você está irradiante. Você está... Nojento! Nesse naipe. Tá certo. Drag, irmão. Vamos que vamos. Não podemos parar. O mundo tá girando, tá dando volta. Diga. Pois não, deixa eu te falar. Esse purê do Edgar, ele é azul, é a cor ou é a qualidade do purê que é boa? É a qualidade, né? Parece que no azul é quanto tem, assim, mais ou menos uns 4, 5 meses já de que foi feito, né? E quanto é o verde, tem um mês a mais ainda, né? Ele é bom pra quê? Pra lombriga? É isso? Ah, aquilo ali mata verme, mata um som de coisa. Viu? Se você tiver com lombriga, verme dentro do organismo, só comer aquele purê da cor verde lá com liga. Ah, num instantinho, meu. Num instantinho você tá curado. É um purgante. Se a pessoa tiver prisão de ventre, meu filho, é bater e valer. Não é pra qualquer um, meu. Eu quero que a Milena mande duas cumbuquinhas, uma pra Nildinho lá de Porangatu, né? Sim. E uma outra é pra Helena, lá em Bom Jesus da Selva. Tá certo. É. No Maranhão. A menina deve estar na escuta, ela vai prudenciar. Ela é nutricionista, né? A Milena é quem prepara tudo para... Ela é nutricionista, é doutora, é estudada, estudou para isso, para fazer né, o cardápio ali, tudo direitinho, o que é bom, o que é melhor, né? Aquele bem azul, é 4 dias de feito, 5 dias, irmão? É por semana. 4, 5 semanas, fica ali debaixo da pia, lá só curtindo lá o purê. Manda um abraço aí para Valdiné, participou aí agora. Gente. Grande, vai, foi a primeira aqui, a Valdiné, hoje. E a Sandrinha, né, também lá no a Rio. A Sandrinha no Rio, tá na escuta. Lá em Nova Iguaçu, a Sandrinha em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, isso. E também o Céu Azul, também, né? Sim. E o Edgar, e a Mariana, também. E o Mendes também participou aí agora, Francisco Mendes, né? Teresina. José Roberto também, eu mando um abraço pra José Roberto. E lá em Juarez de Itaguaí, né, mas o outro Juarez, São José dos Campos, a Maria Helena. As duas Teodora também, né? Isso. A Teodora daqui, a Teodorinha também. E o Repolho, né? É o Repolho. E o Nedir e o Adilson Barbosa. E o Marquinho do Alho também, né? Lá de Carmo do Paranaí. É, o fazendeiro também. Lá do Alho. O Capipa também, mandou um abraço pro Capipa. E também eu quero mandar um abraço pro Ivan Maia, a Sueli, lá no Rio também, né? Um abraço dele. Antônio Machado, lá no Rio, Antônio Nunes, Antônio Ribeiro também. Quero mandar um abraço pro Carlos Moreno, e aí nesse Cabral, mais adivinha, e a Raquel também. Fortaleza, e aqui senhora. É a minha amiga Conceição, né? A Milena mais Dona Maria, né? A Ita, né? Oswaldo e Luiz Cláudio da Samambaia, Maria José, a Eli Cordo também. Um abraço. E lá em Paulista é o Pedro. Pedro sumiu, né, irmão? O Pedro. Sumiu, rapaz, sumiu. Tá sumindo lá em Pernambuco, lá. Deve estar contando dinheiro. Lá de Paulista, Pernambuco. Contando dinheiro. E a Cleidivânia também, Petrolina, mas o Vital Menezes também, né? Mandar um abraço. Né? Isso. E a minha amiga Diná também. Manda um abraço pra Diná, né? Marília, São Paulo. Maria Gomes, Francisco Gomes também, o Lau. João, segunda-feira eu vou mandar mais. Vai, segunda-feira tem mais, ó. Por que não, né? Tá certo. Fica com Deus, um abraço pra você. Outro. Bom fim de semana e a Luliane. Isso, tá certo. Pra o Otávio e o Ageu, né? Tá certo, toda a equipe aqui. Então tá bom. Fica com Deus, João. Você também fica com o pai, Manoel. Obrigado, garotinho. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua participação aqui no Madrugada Nacional. Brasília, 1:16.